Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Fritas, estou aqui falando minha escrita. Hello! Évora de Fritas. Olá, jovem. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, vamos lá, vamos responder perguntinhas deixadas lá no nosso grupo no Hotmart. Tem lá um post que está defasado, inclusive, né? Que já tem alguns meses, eu diria, que foi criado. Vamos criar em breve um novo tópico. E aí aquelas perguntas que não foram respondidas vão ficar que nem lágrimas na chuva, tá ligado? Blade Runner. Perdido. Muito boa referência, hein? Gostou aí? Muito nova também, inédita. Exatamente. Matheus Martins Ferreira. Já tiveram que correr pra fazer necessidades enquanto estavam na rua? Como foi a aventura? Eita. Pô, sabe, já ouvi muita gente disso, porra, mano. Tava muito afim de qualquer coisa e mijei nas calças, cara. Eu nunca tive isso na vida. Eu nunca passei muito desesperadamente por essa parada, assim. E quando tu fica com caganeira na rua, tu faz o quê, Felipe? Não é tão comum eu ter esse tipo de coisa, sacou? Tipo, entendi. No carro. Já ouvi uma galera falar, pô, tive cagando dentro do carro e não teve o que fazer. Aí ele cagou dentro do carro? Comigo. É, já ouvi muito. Meu primo já fez isso algumas vezes. Caraca, algumas vezes? Umas duas, assim. Dentro do carro? Umas duas ou três. O cara tem fralda no carro pra poder fazer isso. Assim, era. Umas duas ou três, assim, ele já me contou isso. Mas assim, eu concordo com o Felipe nessa. Assim, eu tava tentando lembrar e comigo não acontece. Agora, tem uma coisa que eu acho que acontece e isso é muito psicológico. É assim, eu tô longe de casa, beleza. Eu seguro o que for. Mas sabe quando você tá chegando em casa pra abrir a porta e parece que, tipo... Acelera, né? Acelera, parece que... Libera. Exato, tipo, é muito bizarro, eu cara. Diria assim, a música da Ivete. Acelera aí tipo o assim, coração. Quando eu era bem novo, não, eu devia ter... Acho que eu tinha 17 já, na época da escola. Tinha uma vez que eu precisava muito no banheiro fazer xixi. Semana passada. Já, na verdade, vai fazer 13 ano anos. Passado é foda. Eu tô bem velho. Já fez 30, Felipe? Tá quase lá, hein? Semana que vem. Então já fez. É, talvez, pra galera já que... Fez, pergunta, já fez, que é do futuro. Caraca, exato, 30 anos do Felipe, hein? Parabéns. Tinha que ser o título do bônus. 30 anos do Felipe. E agora? 30 anos de... Esquece o negócio de cocô, não quero mais saber cocô, de cocô. Foda-se. Vamos deixar o cocô pro próximo happy hour. Exato. Felipe, 30 anos. Pô, eu ia falar isso, na verdade, da abertura da semana que vem, porque é um dia antes do meu aniversário. Mas aí vai ter passado. Não, o bônus vem demais, pô. Mercenários. Que aí a gente pega o ouvinte que tá com 29 ali e vai falar, caralho, eles vão falar do 30 anos do eu vou fazer 30 anos daqui a pouco. E aí? Como é que é sair da casa dos 20, senhor Felipe Mesquita? Eu não sei ainda. Não, você tem que saber, agora você sabe, entendeu? Porque, tipo, vai acontecer, assim que eu fizer 30, 24 horas depois eu vou ser outra pessoa? Na hora que bater 30, Não. É exatamente isso, virou relógio. Virou relógio, prau. É isso, cara, é exatamente isso. Tipo assim, ó, deu meia-noite e um, crise automática. Jornal Nacional, de novo, crise. Eu tenho um amigo que ele falou assim, e o imposto de renda aí, não sei o quê, né? E aí ele falou assim, cara, eu nem dinheiro eu ganho. Vou falar em declarar o quê, cara? Cara, aí sim. O cara tá fudido demais isso daí, né? Tá lascado mesmo. Os problemas desses são outros, né? Pô, mas a maioria do país deve declarar imposto de renda, não, né? Não declara porra nenhuma, caralho. Não, a maioria é isenta. Não é que tô sonegando, não. A maioria é isenta. Não, só quem declara imposto de renda é... E que tem declarar, 30, 40% da população brasileira, mano. Nem isso, mano. Acho que é menos. Nem isso, não. Menos, né? É menos. E a galera que tem que declarar também, não sei se todos me declaram, não. Não, e é outra história já, pô. Mas tem pra caralho, gente que isso que ganha mais e foda-se. Não. Mas, Felipe, 30 anos aí, parabéns, primeiramente. Obrigado. Parabéns pelo seu aniversário aí. Até porque eu no dia não vou dar, então, né, já tô antecipando aqui, já esqueço. Eu esqueço essa parada de aniversário, mano. Eu tenho um ódio disso, mano. E aí, quero saber de você, 30 anos, existe uma crise, isso é real. Real, assim, existe a crise dos 30 anos. Isso é fato. E é fato comprovado cientificamente. Mas o que acontece, né? É quando você repensa parte da sua vida, profissional e pessoal. Tudo, você olha pra trás e tal. Você já tá na metade dela e você fala, ih, cara, só, e agora? Só a critério de curiosidade aqui, rapidinho. Segundo o IBGE, 20% dos brasileiros adultos declaram imposto de renda. Ou seja, é uma parte bem... pequena, entre aspas, da população aí. O que quer dizer... Nem sabe o que é isso, cara. Não, mas o que quer dizer que 80% da população brasileira ganha menos do que... Pra você ver qual a realidade dessa informação. Ganha menos do que a faixa que coloca eles em isenção. Ou seja, a gente tá falando que 80% da população... 28 mil. Na, 1.900 ao mês, né? E aí você multiplicar isso lá vai dar perto desses 28 mil aí. 20 e pouquinhos mil, ou seja... 28 mil por ano, no caso. Por ano. Não, tá falando que 80% da população brasileira vive com R$1.900 por mês, cara. E aí coloque famílias, o cara, sei lá, tem 3, 4 filhos. É uma loucura, cara. Tem um site muito bom pra ver isso aí, Bruno, do Nexo. Você coloca seu salário diante da realidade brasileira, Nexo. E aí seleciona lá o estado e o valor do salário que você ganha, você cai pra trás, mano. Nossa, porque geralmente você vai achar que você ganha pouco. Aí você vê, por exemplo, você tá no 1%. Eu coloquei esses 1.900 que o Bruno falou aí. Aparece, você ganha mais que 73% dos brasileiros. Loucura. Aí, ó. R$1.900, tá ligado? Que é pouca coisa acima do salário mínimo. E tipo assim, e a diferença da gente, que a galera ganha muito dinheiro, é muito grande. E essa galera ganha muito dinheiro é 0,1%, né? Não chega nem dar 1%. Sim, exatamente. É bizarro, tipo, não precisa de muito pra você chegar nos 90%, mano. É loucura. Mas, Felipe... Tem muito caminho pra seguir, hã? Diga. Vai fazer concurso? Ainda dá tempo de fazer concurso. Não tenho, nunca vai, fiz um na minha vida. Caraca! É a cara do Felipe fazer concurso mesmo. Mano, real, assim, eu fiz esse teste do Evandro aí. 99,9%, né, Bruno? Mano. Colocou aquele 100k mensal. É assim, ó. É assim, dá vergonha. Mano, não é de hoje que eu tô 99%. Caraca, e nem é muito, mano. E nem é muito. Imagina o cara colocar um Felipe Neto da vida aí. Isso que eu nem boto a grana do 99 vidas, tá ligado? Exato, eu peguei só um formal só. Caraca, mano. É foda, filho. É pra você ver o quanto é desregular. E isso que a gente tá falando em São Paulo, que é onde já tem, em teoria, muito a galera livre. Que ganha bem. É, então, imagine estado, tipo, que a população é muda menor. Muda pro Ceará, pô. Mantém o valor que você põe e muda pro Ceará pra você ver. Muda aí. Deixa eu ver aqui. Você tá esnobando, mano, o meu estado, é isso mesmo? Nordeste, no geral, se paga muito pior, não, mas tem o que fazer, cara. Tamanho de São Paulo comparado com o Ceará, caralho. Então, mas era justamente esse ponto que o Bruno tava levantando. Mas eu acho que ele não baixa de 99 não, Evandro. É que aí ele fala assim... Mas tipo, vê as outras métricas lá embaixo. O foda é assim, o cara dizer... Juiz ganha 34 mil. Médico, 8.700. Professor, 1.800. Vergonhoso, né? E aí, cara, bota você. Aí você, caraca, né? Esse site é pra fazer você sentir mal, tá ligado? É pra fazer você sentir mal. É horrível, é pra sentir mal mesmo. Mas, Felipe, você já começou a repensar coisas da sua vida aí? Na verdade, não. Não, né? Não. Felipe tá só um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, e não é de hoje. Porque você vai receber de parentes aí. Eita, hein? 30 anos. E aí? Mas aí e a namoradinha? Vai casar? Namoradinha. E os filhos? E as namoradinhas? Eu tenho uma tática infalível pra isso não acontecer, Jurandir. Ah. Simplesmente não encontro parente nenhum. Eita, tá certo. É isso aí. Evita todo custo. Porra, os parentes que eu encontro sempre já faz parte da minha vida o tempo inteiro, então não muda. Ficar encontrando outros parentes que não tô nem aí também. Eles também estão nem aí pra mim, não. Então eles me encontravam também. Então é isso. Por enquanto eu tô tranquilo, assim, na real. Tá o quê? Tá curtindo o momento... Eu não sinto nada de diferente. É bizarro que, na verdade, eu diria. Tu acha que não existe uma pressão pra ti, assim, de. E não, aí, e agora? Eu já tive essa. É, né? Essa coisa com. Quando eu cheguei nos 25, eu cheguei na. Putz, falta 5 anos pra eu ter 30. E aí eu comecei a dar uma pirada, assim. Fazer loucuras. Na verdade, não. Ficar preocupado pensando e ficar. Muito. Pô, tá na hora de eu virar velho e tal. Desse caraca, sentido, tá assim. Na hora de eu virar velho. Olha como é que o Felipe enxerga a gente. Tipo, tá na hora ficar velho. Igual aqueles caras lá. Tipo... Não, vocês estão muito bem. Igual os caras lá do 99 Vidas. Mas, Felipe, você tem alguma muito coisa descolado que você pra galera velha. Quer conquistar tal? Que você não conquistou ainda, que você mira? Cara, eu tenho objetivo, porque eu acho que tem que ter, né? Você é campeão senão... de skate? É, não, esse aí eu não tenho nenhum. Tô parando, porque... O novo chorão? O meu traço tá cobrando, de né? velho tá cobrando. Mineirinho, o sucessor do Mineirinho. É. Tá fácil. Mas mineiro você já tem 50% do caminho andado aí. Tipo, coisas de trampo mesmo, assim, de realizar, sei lá, ter uma casa própria mesmo, bagulho no meu nome, esse tipo de coisa, assim, né? A ideia de tentar viver cada vez mais confortável, mas eu não tô no desespero maluco pra isso, sabe? Eu tenho crescido profissionalmente em outras áreas, eu tenho mexido muito com... Não sei se a galera já pegou isso, acho que eu nunca comentei isso, mas eu tenho trampado com foto, principalmente vídeo, vai, ultimamente mesmo. E é um negócio que eu tenho curtido pra caramba e tenho crescido em questão de trampo, de profissão e tal. Tu manda aquele e-mail assim, ei, eu sou fotógrafo. Não, manda isso não. Quer fazer um ensaio? Não. Bem, cara, né? Eu odeio essa turma, entenda. Até porque eu não gosto de tirar foto, não. Eu faço, tipo assim, quando o cliente pede, mas eu não gosto, não. Eu fazer tem isso, duas pessoas que eu odeio. O Felipe na DM. Essa galera que fica convidando a turma pra fazer ensaio fotográfico, um ensaio nu artístico, né? E aquela galera que faz os TikToks e Reels oferecendo bombom. Toma aí um... Ah, dá um soquinho e ganha um bombonzinho. Com a música sertaneja. Um bombom envenenado pra você cair. Motivo. Essa música, mano, culpa. É isso. Do meu abalo emocional. Não, é isso mesmo, né? Mano, tá. Ah, esse do. Esse você do, odeia do bombom. Esses caras, Jandir? Por quê? Meu Deus. Posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses? É caralho, isso, mano. Eu posso fazer um parênteses que é muito mais interessante sobre eu ter virado 30, ter feito 30 anos. Virou adulto? É, não podemos mais chamar o Felipe de criança, mas eu tô triste agora, mano. Eu tava no rolê outro dia e aí eu presenciei uma gravação de um desses vídeos de TikTok de eita, que a galera tá tipo no rolê. É. E aí a pessoa. Ah, eu posso fazer um vídeo com você? Mas pode. Pra você, ela falando com você? Não é comigo, é com um amigo meu. Chegou uma menina, duas meninas. E aí a gente tava no. Uma galerona, assim, um rolê bem cheio. E a gente tava numas duas rodas de amigos, assim, tá ligado? Tá todo mundo junto, mas tá, tem tipo uns núcleos, assim, né? Aí chegou duas meninas, assim, e perguntaram pra uma outra pessoa que tava do lado da gente, assim, um amigo meu que tava do nosso lado. Oi, eu posso fazer um vídeo pra rede social com você? Aí ele meio sem entender, assim, falou, pode e tal. Aí a menina veio e fez exatamente daqueles videozinhos que a gente vê das cantadas horrível, tá ligado? Ela chegou, tava tipo assim... Ah, e se eu virar essa garrafa, tava com uma garrafa de bebida na mão, se eu virar essa garrafa, você me dá um beijo? O cara, ele ficou meio sem, ainda sem meio entender, falou, tá. Aí a menina só pegou e virou a garrafa na mão, assim, não virou de bebê, sabe? Só virou mesmo, uma coisa completamente idiota, né? Aham. E ela foi, deu um beijo nele e tal, e a outra menina gravando. Aí quando ela acabou, ela virou pra ele e falou assim, então tá beleza, né, eu posso postar isso nas redes? Ele falou, não pode não. Caralho, hein? Não pode não, que isso, não, pode não. Eu não gosto dessas coisas, não. Ai, menina, ficou completamente sem graça, porque ela... Em choque. Só fez aquilo porque ela achou que tava de boa, sacou? Gerar o conteúdo. Só que ele não tinha nem entendido o que ela tava fazendo inicialmente, assim. Ele tava realmente inocente. Tipo, mano, eu não tô entendendo o que essa menina tá querendo, mas beleza, pode fazer o que você quiser aí, sei lá. E aí a menina ficou super sem graça, porque ela falou, e agora? Fiz essa porra à toa, não vou nem usar esse vídeo. Nem postar. É, mas enfim, mano, é uma dessas situações modernas muito estranhas, né? E é total, eu já fiquei imaginando, mano, é uma dessas meninas que faz isso, aí quando dá o beijo na pessoa, exatamente entra uma música sertaneja, genérica qualquer aí. Caralho, isso afeta o seu dia, você vê uma pessoa dando bombom pro outro. É, pff. Não, eu tô falando... O Jurandir usou a palavra odeio o cara do bombom. É, eu odeio, mano, eu não gosto não, Jurandir. Mano. Por quê? Porque eu sempre penso no perigo que é isso aí, mano. 48 milhões de views, pô, aí, ó, mandei no grupo. Perigo de quê? Perigo do macho, né? O Jandir acreditava na mãe dele que os caras botavam droga na bala que vendia no sinal. Exatamente, minha mãe sempre falou. Meu filho, a droga é 20 vezes mais cara que a bala, porra. O cara tem 1 milhão de inscritos, tá ligado? No Instagram do YouTube. Todo mundo conhece a lata dele. Aí ele vai distribuir o bombom envenenado pra pessoa na rua. Ele é o Ted Bundy. Mas a maioria tem muita gente que nem conhece essa pessoa. O Evandro tá no esquema dos links aí, mano. Ele mandou um link aí, clique aqui para aprender o super negócio, não sei o que, esse link que ele mandou. Que clica aqui, Bruno, é um vídeo do YouTube. Então, era pra ser, mas, tipo, aprenda o super negócio. A descrição. É o link do cara, filho. Então, ele tá ganhando dinheiro dele honestamente, e muito dinheiro, pelo jeito, e dando bombom pra galera. É, o bonitinho, pelo menos, é que são os sorrisos. São os sorrisos genuínos. Porra, e o Instagram dele com 280 mil seguidores? Ah, acho que eu nunca vi ele no Instagram, acho que eu só vi no Shorts. Isso aqui é tudo cópia de gringo, né? Esses canais são tudo cópia de gringo, né? A gente sabe que já tem um monte de famoso aí. Não, mas ele bota a música, entrega o bombom e ganha view, mano. Tipo, o que tem de mais nisso? Eu praticamente não gosto. Acho que sem graça também, mas eu não vejo mais. Não, tipo, eu também não vejo. Um dia apareceu pra mim, tá ligado? E eu falei, porra, o cara é gênio. Eu já vi vários, assim. Ele achou um disco que é ridículo dele fazer um vídeo. Mas depois de ter visto uns 10, eu entendi que todos eram iguais. Eu falei, beleza. O vídeo, ele faz 30 não é minha fonte primária de ficar vendo foto de mulher, não, tá ligado? É. Porque eu acho que muita gente clica por causa disso. Não, mas ele entrega pra uns caras também, pra umas velhas, pra criança. É, e agora eu acabei de ver que é tudo mentira, né? Esses rolezinhos aí, porque, tipo, esse soquinho aí que tu mandou, é de uma menina que tá numa festa. Aí, tipo, eu acessei o perfil do cara e tem essa menina em 7 vídeos. É carnaval, você viu que ela tá no carnaval, né? Não, mas ele tá com ela aqui, comendo no McDonald's. Não, o Jurandir já tá inventando, já. O Jurandir tá inventando fanfic. Caralho, já, maluco. É tá tudo mentira, gente, isso aí, mano. Não existe nada real aí, não, compadre. O Exposed. O Jurandir tá querendo fazer aí, o Exposed do faz cara. Faz um vídeo do... lá de meia hora igual o cara quer da fazer Blaze. O putz, cara do bombom. É. Vai, digo, é. Putz. O cara do bombom. Putz, doidão do abalo emocional. É. Putz, doidão do abalo emocional. Ai, tudo bem. Mas parabéns, Felipe, pelos seus 30 anos aí. Vou te dar um bombom de presente. Né? Vou te dar um bombom. E tocar pelo correio. É, abalo emocional. E... Eu não tô abalado emocionalmente fazer 30 anos. Eu acho que eu fiquei... Não sei, a pandemia mudou muito a minha cabeça também de... Mas agora a abordagem tem que ser diferente, viu? Quando você for conhecer a namoradinha, agora não é mais 20 e poucos, né? Agora é 30 anos, hein? Mas eu nunca falei nada disso. Eu nunca falo a idade. As pessoas sempre assumem que eu sou mais novo, sabe? Esconde a idade? Não, não escondo não, mas... As pessoas sempre assumem que eu sou mais novo do que eu sou. Que pessoas? Pela lata? Elas. Elas. Veja que eu não falei eles, que não são eles. É. Garotão. Felipe aí, né? Menino. Mas o povo fala muito que eu tenho. Ah, você parece que tem uns 25. Eu falei, tá de boa, então. Fazer Felipe, 30 tá na, não muda tá nada pra mim. Tá na hora de namorar, hein, Felipe? Tá na hora, né? Chega disso, rapaz. Eu tava pensando nisso, andando gastando dinheiro demais na rua. Pois é, mano. É muito. Se bem que quando você namora, você gasta pra caralho também. É, então, né? Não é esse. É um conselho muito bom, né? É um negócio é ficar sozinho um tempão mesmo. É, o esquema é não fazer nada. Joga Zelda. Essa é a dica. Joga Zelda. Você já gastou uma vez, entendeu? Outro dia eu tava na rua e falei, putz, velho, acho que vou embora pra cá jogar Zelda. Caraca. Um rolezão cheio de gente. Mas... Tá ficando velho já mesmo, mas então. Eu na rua. Eu vi um TikTok aí que o Evandro gosta aí, tipo, uma mina eu falando assim. TikTok está lá no celular, tanto que eu gosto. Uma mina falando assim, ó. Olha aí. É a única pessoa daqui que tem TikTok instalado. Não, e consome igual um louco, porque ele sabe tudo. Não, eu cara, eu sou antenado, sou um cientista da cultura pop. Eu não entendo o TikTok. Sou uma pessoa que tá por dentro de todos os mercados. O negócio do... Tem uma mina que apareceu pra mim, né, na minha timeline, de um carinha que passa o dia em casa jogando videogame. Aí ela fez um... Tipo um... É, se filmando, e aí mostrando assim, olha aí, ao invés de... O melhor presente que eu podia dar pro meu namorado era um videogame. Ele devia estar na rua, nas festas, nas baladas, bebendo, mas tá em casa aqui, jogando videogame. Né? É isso. Esse é o TikTok. E essa é a história que você achou maneiro contar pra nós. Que virou, porque virou uma animação, um corte. Não, vai virar animação porque é o bônus. Bônus é propriedade particular dos nossos ouvintes. Muito bem. 30 anos de Felipe. Esse assunto vai rodar na abertura também, hein? Em algum momento comentaremos aí. Vamos explorar mais esse tema, Felipe. Aberto pra todas as pessoas. Isso. Vou pedir dicas pra vocês, que eu vou fazer depois de fazer tempo. Isso. Boa. É isso? Vambora. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. Esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. I was a young boy that had big plans. Now I'm just another shitty old man. I'm that had big plans. Now I'm just another shitty old man. I don't have fun.